14 vai continuar. E depois também sempre será, porque aqui é nós que tá. Geralmente vem do gueto de onde nós viemos, mas se vem de outro berço, nós todos entendemos. Tanto faz para nós, apoiamos e torcemos, porque aqui é tudo irmão, tudo na mesma missão. Todo mundo tá no bonde querendo ser campeão. Então mete o pé doidão, entorta os alemão. Que mané bretão, aqui é brasileirão. Dominamos esse jogo, faz tempo que ele é nosso. Eu tenho fé que tudo posso, mas não deixo de treinar. Chuta rei dos campos, faz a rede balançar. Cruza e corta, ajeita a zaga, zaga, protege a